Prepare-se. Está chegando mais uma edição do maior encontro de saudade do estado do Pará. Fest Saudade 2019. O original e verdadeiro. É sábado 16 de março na Via Show. Reunindo em 12 horas de festa as maiores e melhores aparelhagens de saudade. A luxuosa Carroça da Saudade. Siqueirão Pássaro Fênix. Cineral Digital. O Som do Amor. Príncipe Negro Retrô. Poderoso Rubi. A Nave da Saudade. Tupinambá Saudade. Juntos, eles farão mais um show inesquecível para você. Início 5 da tarde. Até 7 da noite, portaria liberada e carteirinha de todas as aparelhagens liberadas até 10 da noite. Não fique de fora do maior encontro de saudade de todos os tempos. Fest Saudade 2019. É sábado 16 de março, na Via Show. No final, só os fortes sobreviverão. E você vai testemunhar essa vitória. Pode crer! Hoje tudo aqui ficou sem graça. Você disse adeus na praça. E o nosso amor fim. Boa noite, Balazio! Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas sou Assis Produções. Tá gravando? E não chorar na despedida. Príncipe Negro. Bora que o maestro Roberto já tá no comando. Você não soube querer alguém que só pensou em querer bem e lhe dar um grande amor. Príncipe Negro. Você não soube querer alguém que só pensou em querer bem e lhe dar. Só começando o Palácio dos Mares. Segunda-feira. Hoje tudo aqui saudade. Você disse adeus na praça. Dá-lhe Assis Produções. DJ Rebelde Saudade. DJ Rebelde Saudade. Rebelde Saudade. Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas sou homem bastante pra sentir a dor e não chorar na despedida. Ai, que saudade. Vó, caia fora da minha vida. Já com a gente, a minha Zera Loura. Grande Brezera Loura. Falando do seu grande amor, meu amigo Rosivaldo. Já aqui na frente da nossa coroa do Fórum Retrô. Você não soube querer alguém. Grande amigo Edson do Posto Vitória. E o seu grande amor, Rivaldo Bobinária. Alô, Sol. Eu estou com um amor que é impossível. Eu amo perdidamente a filha do meu pai. O papai pulou a cerca. Meu pai, na minha infância, trocou mamãe por outra. Depois de 20 anos, veio a coisa onde vai. Um dia, pelos caminhos que a vida oferece, troquei carinhos com alguém que não me esquece. E ela é a filha do meu pai. E hoje, atormentado por esse amor maldito, desesperado por essa dor, eu grito: perdão, Senhor, ela é filha do meu pai. Eu gostei de sentir essa dor. Minha dor será sempre eterna. Condenado a morrer sem amor. Bora, Márcia! Fui amar minha irmã paterna, mesmo assim eu gostei de sentir essa dor. Eu cheguei abraçado, amigo, muito carinho, DJ Rose do Bob. Ao lado do seu grande amor, minha prima, Beth Marques. Já estão no retrô! Um dia, pelos caminhos que a vida oferece, troquei carinhos com alguém que não me esquece. E ela é... Príncipe Negro. A filha do meu pai. E hoje, atormentado por esse amor maldito, desesperado. E a saudade do palácio é assim, ó. Perdão, senhor. Senhora! Marinaldo. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Também com a gente do Gedilson aí, do poderoso Egg Saudade. Chorando amor. Bola rapaziada da maloca do Bureja. Um segundo. Bola Rony! Com tais violências marcantes, por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. E aí, vá parada! Onde será que eles querem chegar? Amigo Nelson do Jurunas. Fica a gente, Nelson. Quando será que isso vai terminar? Bora, Gabiru, com a parada! Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem deixando famílias. Enquanto pregamos a paz e a guerra, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. A gente também vai passando do Jean Valdinha e do Cigueirão. Milhares serão mutilados. Já viajando no retrô, Balvaldinha. Números desabrigados. Chove, dia após dia acontece um novo atentado. Príncipe Negro. Onde será? Grande amigo Ivan e a patroa Lena, rainha das calcinhas que a gente é patrão. Quando será? Grande amigo Ivan. Se entender. É velha guarda. Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Falando no Ivan. Hoje tudo se acabou, ficou só a lembrança. E aí? Recordo o primeiro olhar e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. E de Rose do Bob com a gente. Fala, Rose! De um sonho tão bonito, só restou esta saudade. Dois caminhos tão distantes, um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo, meu encontro. encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Venha renascer a minha ilusão. Da saudade, o príncipe negro retrô chegou. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria. De um sonho tão bonito, só restou esta saudade. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Os caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Rebelde Saudade. Você que está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Também com a gente, Igreja Amiga Índia, a Índia da Saudade, junto com a Branca de Neve, a Branca de Neve que esqueceu os sete anãos, né? Alô, Branca de Neve! A minha ilusão traz ao meu coração. Vai pra cima, DJ Rebelde. Rebelde. Onde anda agora? Saudade do Palácio! Quero outra vez sonhar. Eu só preciso esta noite ficar ao seu lado e sentir o meu corpo abraçado, te beijar e também ser beijado. Quem não quer ser beijado, né? Quero viver nesta noite momentos de paz, de amor, ternura e carinho. Muito mais, nada mais, muito mais. Bora, Júnior! Quero no silêncio da noite fazer meus apelos, contar meus segredos, desafogar meus desejos sem sentir medo. Quero andar pela noite olhando as estrelas com você ao meu lado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Também com a gente, meu amigo Jaime, o rei da farinha, ao lado da sua esposa, com a gente, curtindo o retrô no palácio, obrigado! Pois esta noite estou só e sem alegria, e você bem que podia. Bora, Gabiru! Me ajudar a expulsar a tristeza. Príncipe Negro. Olha, meu bem, que uma noite vale uma vida. Só depende de como é vivida. Com você eu já sei, vai ser linda. Quero andar pela noite olhando as estrelas com você ao meu lado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Saudade! Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Príncipe Negro. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos. Grande amigo Ricardinho. Já no retrô, Ricardinho. Que eu e você não somos mais. Ricardinho, ele já está aqui no retrô. Nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos. coração, a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Rivaldo Pop, sempre aqui no show do Maestro da Saudade. Sinta-se à vontade. Bora, ladrão! Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E esse gato tem sete vidas mesmo. Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Também com a gente, o meu parceiro, meu brother, DJ Nil, saudade. Ele é patroa Sussu. Ele já manda avisar que na outra segunda-feira, aí na parte externa, aí no Palácio do Calçadão, tem ele e o DJ Gozinho. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Príncipe Negro. Foi você quem me deixou. E Jejarinho, Rumi, também com a gente. Olá das esposas e toda a sua família. Um amor maior que o meu. É Vanessa, a rua Valéria. Quando você foi embora, os dias. Oi, a Virgínia. Foram tristes demais. Alô, Virgínia! Nunca pensei que você. Mas cadê o Vavá? A falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida. Volte logo pra mim. DJ Rebelde, manda ver. DJ Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ele comanda o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Será que ela volta? Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo e vendo. Saudade, Palácio! Espero que você decida e que volte logo pra mim. Assis Produções. Príncipe Negro. Tem sido sempre assim. Você longe de mim. E Jardinei! Tem sido tão ruim. O homem do Global! Você tão longe assim. E eu tão triste. A droinha paraguaia com a gente. Por quê? Abraçamos o rebelde aqui. Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você. Meu bem, minha vida é você também. Porém você, oh, só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Assis Produções, CDs ao vivo. Cantarei a assim voltou, meu. Assis gravando tudo. Voltou aqui no nosso retrô. Meu bem. Já já tem CD, já viu pra galera da festa de hoje aqui no Palácio. E um detalhe, o CD aqui no retrô feliz. É grátis pra vocês escutarem na casa, tá bom? Vamos lá! Você, por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém, você só quer fazer sofrer. Meu coração, que é todo, todo seu. Mas um dia voltará a mim. Ah, nesse dia cantarei assim. Voltou, meu amor, voltou, meu bem. Agora eu saudade do retrô é Palácio. Nossa segunda-feira. Feliz. Príncipe Negro. Negro. Ei! Todo mundo falava, eu não queria entender, que você não me amava, acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida, eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Príncipe Negro! Já tá logo a agenda nossa semana que vem. Sexta-feira nós estamos em São Isabel, lá na casa de show, Juninense, lá em São Isabel. Eu lhe entreguei minha vida. Sábado é Sítios Bar no Jurunas. Aniversário do DJ Júnior dos Sítios. Príncipe Neve, Fruto Sensual. Aí nos Sítios. Domingo grande encontro. E aniversário do nosso empresário Ademar, lá no Cajota. Príncipe da Retrô e Carroça da Saudade, sempre assim, fugindo, lá no Cajota. Fugindo de tudo pra nunca sofrer. E na outra segunda-feira tem bolero aí no Conda. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber. Bora, Loura. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Eu te amei de verdade, mas tive defeito. Quem é que não tem, né? E não tenho direito de culpar só você. Príncipe Negro, negro, por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Saudade, Palácio! Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. Pouco tempo me sempre a saudade foi tudo que restou. Também com a gente, meu grande amigo, meu brother, DJ Rose do Bob, lá da Terra Firme. Ao lado do seu grande amor, minha prima Nete Marques. Com a gente aqui. Fala, Rose do Bob! Eu te amei de verdade, mas tive defeito. Amigo Cavalo. E não tenho o direito. O homem do Oliveira Som Publicidade. O filho mais velho do Iró. Que trago no peito. Ei, Cavalo. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante. DJ Jarinho do Rubinho arrebentou no calçadão. Seu amor, ele seu grande amor. Para tê-la como amante. Alô, Maldinho! Qualidades me faltou. Olha que te vamos lá, bebê. Comer aquele camarão, apanhar aquele bebe pai dela, aí no furo do paciência. Alô, Valdir. Eu perdi o meu amor. Alá, Gabiru, qual é a parada? Com o passar do tempo, a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. Príncipe Negro. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma com desilusão. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. É a história do rebelde. A gente conta sempre a galera, olha. Minha mãe já faleceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Bora! Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado, não adianta esperar quem não tem. Tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma. Os amantes da saudade, amores que encontro, já na área no retrô. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma. Saudade no Balanço. Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer. Tudo acabou. Os amigos do Bar do Gabiruga, gente. Quantas vezes eu disquei o seu telefone. Eu gritava e chamava o seu nome. Não adiantou. Olha o bobo! Mas o bobo na sua vida é tudo que fui. E o bobo? Mas o bobo na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Fique à vontade. Eu não fico mais aqui. E aí, Nil? Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Ah, ladrão. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Taqueado agora, vai! Príncipe Negro. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer, vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Grande amigo Adalberto do Gerador. Como na sua vida é tudo que... E o Emerson, valeu. Mas um bombo na sua vida é tudo. Saudade do Palácio. Mais um bombo na sua vida. Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. Por mais que eu encontre carinhos, não são como os seus. Príncipe Negro. Tão livre e posso fazer o que bem entender. Eu compreendi que não posso viver sem você. Príncipe Negro é emoção. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem. Amigo Marinaldo, a gente aqui no Redrô, hein, Marinaldo? Vamos junto! Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho. Bora, Valdinha! Que traga de volta. Amanhã, terça-feira, tem pureza! Bora pegar o popopô! Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. Todos meus erros passados. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Toda terça-feira o nosso encontro é na Maloca do Bureja. É tradição. Há mais de 5 anos. Muita saudade do Bureja. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte. Os CDs ao vivo é com Assis Produções. Saudade. Ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. A música do Rivaldo Bob. Eu no meu carro dei bobeira, numa brincadeira quase leve fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Esta saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Esta saudade coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Você, menino, Deus me perdoou. Vem fazendo o nosso papel aqui no Retrô, tocando muita saudade pra galera do palácio, galera que gosta de recordar. Que não se deve morrer por amor. Príncipe Negro. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Esta saudade era de rosa, mas não se deve morrer por amor. Compreendi. Esqueceu os sete anões, hein, na casa dela. Pensando só no teu amor. Bora, Palácio! Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor. Saudade! No Retrô, vamos lá! Tão triste é a dor da despedida. Chorando assim como estou, não quero ver ninguém ficar. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida. Hoje estou a lamentar. De pobre dura pouco. Hoje tenho Meu amigo Edson, lá da sua esposa com a gente. Da noite. Aí do posto da Vitória, vai lá, Edson. Última noite de amor. Bora, show! Passa desta noite. Rivaldo Bob. Nossa última noite de amor. Com a gente do Retrô. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Amigo Ivan, olá do seu grande amor, Madralena, a rainha das calcinhas. Meu bem, você não me entende, vê se compreende o meu jeito de ser. O que tu quer? Eu quero que fique sabendo. Quer casar? Vamos depressa casar. Engenheiro e a Suzu, a gente aqui do lado do Retrô, obrigado, hein? Próxima segunda-feira, Engenheiro e DJ Gosminho, aí na parte externa, aí do Caçadão do Palácio. Você não me entende, vê se compreende. O meu jeito de ser, yeah. Eu quero que fique sabendo que estou quase. Amigo Charles e a sua Boxel. Você bate devagar hoje, né? Vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar. Olha a recordação. Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras, busco as vezes no nosso amor de outrora, a recordar nossas íntimas loucuras. Ai, que saudade. Faz tanto tempo, nem me lembro quando. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas, viu, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. Sempre que eu a via, recordava. Muita coisa vai acontecer hoje no palácio. Nosso amor. A nossa festa vai até 5 da manhã pra vocês, hein? Louco, já chega o Gedilson e Gelson pra comandar o nosso Retrô. E a pequena cruz beijava. Por enquanto, Rebelde, eu vai tocando a saudade. Febril a tua boca. Bora, sim! Mais o tempo passou, triste eu segui. Da minha vida, um longo itinerário. Em nome de Barraca de Carlinho e Simone, lá no Veropa. Em nome de Gilson Lange também. A pequenina cruz do teu rosário. Prepara a serrada. Oi, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Você pediu e ele chegou. Mas o tempo passou, triste eu segui. Da minha vida, um longo itinerário. E nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. E nunca mais. Saudade no balanço. Quando você me deixar, eu sei que vou chorar, pois não vou suportar a saudade a me torturar. Com a gente, o nosso grande amigo maestro dos teclados, meu amigo Michel Oliveira, e o seu grande amor, Bator Thaís Oliveira, e também minha amiga Mel Luna. Começa a chorar. Alô, Mel! Mas eu tenho certeza. Todos lá do quiosque da ilha. Chegando agora no palácio. Pois a separação para nós dois nunca vai existir. Para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. A onda agora é retrô. É retrô. Saudade do Balanço. Só em pensar. Chegando com a gente também o casal Robertinho e a Wanda. Casal respeitado no, nos bailes da saudade do estado. Chegando pra vir curtir o nosso retrô aqui no palácio. Obrigado, Robertinho. Dona Wanda, sinta-se à vontade aqui no nosso retrô com o Rebelde, hein? Vamos lá! Pois a separação para nós dois nunca vai existir. Para sempre, querida, o maestro da saudade. Iremos seguir. E para sempre, querida, o caminho da saudade, Balanço! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show. Próximo show do Príncipe Negro Retrô.